Uma das canções mais lindas do Imagina Samba. Se era só pra usar meu corpo, você conseguiu, pode ir. Se contenta com tão pouco, pior assim. Se era só mais uma transa, devia ter feito melhor. Vai e não me deixa lembrança. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver amor assim não tô pronto. Quer liberdade e o sentimento. Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse. Quero ouvir vocês, cantem! Cruze essa porta. Sei que o teu coração não tem dono. Pra viver amor assim não tô pronto. Quer liberdade, eu quero o quê? Pelo visto você não me merece. Quem me dera se você soubesse. Você conseguiu, você pode ir.